Noise para decolagem. Iniciando a rolagem 4033. 04 anos, táxi via Alfa, Kilo e pátio de cargas, pátio 3. E aguarde para ingressar no gate meia dúzia. Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando o 041. Papel, ainda na Weber Alfa. 157. Confirme para a 157? Positivo. 8001 estabilizado. Tá, 8001 no Chame Torre, 1 no Noite, décima meia. 18, meia, obrigado. 476, autorizado final do procedimento ILS. X-Ray, reporte habilitado, localizador. 4076, autorizado ILS. Reportará estabilizado, localizador. Índia November Alpha, confirma intenções, a proa ideal para Alagoinhas. Corrigindo, controle, 357. Ah, afirmativo, autorizado, irá manter o no mil pés? A intenção é 2.500 pés para a Feira de Santana, não Alagoinhas, ok? Afirmativo. Autoriza presente, autoriza controle. Boa tarde. Troca para o controle, boa tarde, obrigado pela coordenação. Feira de Santana, com regras de voo visual. Ok, grato, controle. Controle do Salvador, boa tarde, o Azul decolou, cruza 1.700 pés. Azul 4033, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 160, saída da EL. Autorizado 160, saída da EL, 4033 da Azul. Fala Salvador, boa tarde, o 35267, informação Juliette. O 35267, está pronto para cópia com fins? Afirma, pronto cópia. Ok, está autorizado com fins, o nível 400, decola da pista no zero, com a primeira curva à direita, subida da EL, após da EL, Leda, após Leda, DCT, Bridge. Em Bridge, intercepte aí o peso Luno 6 e prossiga até o destino. O controle 119.8, acione 5544. Sente o 35267 autorizado com fins nível 400, decolando da cabeceira 10, primeira curva pela direita, saída da EL Leda e após direto Bridge, no peso Zulu 16 até o destino. Controle 19.80 e o transponder 5544. Correto, 5267 da Trip, chame pronto no pátio 3. Chama na Trip. Solo Salvador, gol na 754, livrou na sua escuta, agora na alfa. Boa tarde, gol no 754. Continue o táxi em frente, siga a aeronave da companhia, ingresse no pátio 3 e aguarde o gate 4. Ok, seguindo a aeronave da companhia, ingressará no pátio 3 aguardando o gate 4, gol 1754. Não aguarde a pista livre. Aguarde. Controle, é o gol 941 em point, o Kilo Romeo Oscar informa, está na sua escuta, já avisou com o local de pouso. 94-41, em ponte com Kilo Romeo Oscar, informe para ele livrar a frequência para a coordenação. Assim, o Kilo Romeo Oscar, o controle informa a frequência livre. 41, obrigado pela consideração, pela colaboração. De nada. No 041, prosseguindo em frente, autorizado, gate meia dúzia. Gate meia dúzia, 754. Eu vou no 754, seguindo a aeronave da companhia, autorizado, gate 4. Ok, seguindo a aeronave da companhia, para o 04, vou no 754. COCAB. Guardião 06, reporte visual com local de pouso. Tenente 06. O segundo gol pelo pátio 3 e aguarde o gate 11. Mas se deu o segundo gol via pátio 3 até o 11, então 8-0-0-1. Salvador Web 6741 no portão 7, pushback, acionamento. Foi o 6741. É, aguarde só um minutinho para iniciar no 7. Eu tenho um Airbus da TAM que já ingressou aqui no pátio 3 e está prosseguindo para o portão 11. Assim que o Airbus da TAM cruzar através do seu portão, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi após o Airbus. Sente, após o Airbus da TAM. Passar através da nossa aeronave, inicia de acordo com as instruções de solo, 6741. Gente, o TAM 8001 autorizado, o gate 1-1. Autorizado até o 11, 1-1, 8001. Observe a aeronave da Gol que está no través de portão 612, continue o táxi apenas após a aeronave parquear no gate, ok? Mesmo com o tráfego, vai perseguir após o parqueamento dela no gate, 8001. Solo 41, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 219, boa tarde. 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. Vai trocar para Recife, no primário 3325, alterna 351, obrigado. Gol 1941 dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador, que é legal no 013. Prossegue via 2000, ILS X-Ray autorizado, gol 1941, 1003, ao Jorge. 4071, 176, perdão. Eu só poderia confirmar o gate para o 75404? Afirmativo, é o que nós possuímos aqui no sistema aqui. O pessoal de solo está chegando aí para efetuar o desembarque. Ok, está aguardando, obrigado. Jet 6741 autorizado, puxar e acionar, chame para o táxi. Sim, funcionamento, chamada para o táxi, 6741. O azul 4076, mantém a posição antes do pátio principal, aguardando a saída do Webjet. Mantém a pátio aqui, aguardando a saída do Webjet 4076. Boa tarde, novamente, no passarelo 2230, sete formação Índia, solicitou repetitivo para conquista. Sete, passarelo 2230, está autorizado vitória da conquista, o nível 260, decola da pista 10, curva à direita, subida gole, gole Eval, DCT conquista, 19.8 transponder, acione 5533. 260 para conquista, direita gole, Eval direto, 19.8 controle e o transponder 5533. Tá correto, passarei 2230, chame pronto na remota. Se eu parar. Salvador Web 674 no parou táxi com 119 a bordo, 4 horas e 20 alternando. Copiado, 6741, está autorizado o táxi em frente via Juliette e Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste agora é padrão. Boa viagem. Obrigado, táxi via Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, 18.6, ajuste padrão. Obrigado, 6741. O azul 4076 após o Webjet, autorizado gate 8. Após o Web, gate 8, 4076. Controlando controle? Prossiga, senhor. Em ponte para o Papai Rui Mike Juliette. Mantenha, informe para manter regras de voo visuais e reportar para o regresso. Assente, Mike Juliette copiou? Mike Juliette, como é o gol 94? Juliette, Romeu, o gol 941 está na nossa escuta. Uma ponte para o controle contigo, ele disse para manter em condições visuais e portar para o regresso, tá? E bom voo para ti. Controle, o Mike Juliette, Romeu copiou e disse que vai reportar no regresso na cidade baixa, vai manter sobrevoo lá por enquanto. Obrigado, com a pilha de final F, torre 1186. Obrigado, gol. 18.6, de nada, bom trabalho. Oi, de Salvador, gol 941, muito boa tarde. Gente, confirmando, parece que chamou a torre. No gol 941, boa tarde. Uma milha do externo com trem embaixo e travado. 1941, livre pouso, vento 130 graus, 149. Livre pouso na 10, gol 941. Torre Salvador, boa tarde, objeto 6741. Aproximando, ponto de espera no zero, pronto. 41, visual com tráfego na final. Negativo. Mantenha o ponto de espera, vai vir 6741. Mantendo, 4 anos. Romeu livre, reporte na Pituba para o regresso. O Eco Mike Tango, aguarde um minuto para a cópia, está no pátio 4. Gente, só um instante para a cópia aqui. posicionamento, o TAM 3895 está no gate 3. Ok, está autorizado, 3895, chama táxi. Autorizado, se tiver cancelamento, TAM 3895. Sim, pessoal. Autorizado, posicionamento, 3895. Gente. Mike Tango, tá pronto para cópia? Ok, o F Mike Tango tá autorizado o voo de aerolevantamento, voo local Salvador-Salvador, sai restrito a 1000 pés no corredor Axé, decolando da 107, no corredor Axé até o farol da Barra, após ingresso no corredor Bonfim e prossegue para radial 350 e a 35 milhas de Salvador. Sob coordenação com o controle, que opera em 19.8, a torre 18.6, e o transponder será o 0175. Obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, o Abjet 6721 para Juliette. Abjet 6721, nossa identificação. Foi na proa de Mari para a chegada a Mari, desse nível de voo 060. 060 na proa de Mari, 6721. 5728. Abjet 5728, prossiga. Para copiar autorização, Recife, nível 330. Ok, só um instantinho para me dar uma instrução aqui para o aeronave da Gol. Sim, então logo eu volto com a cópia, ok? Só um minuto. 2230, puxa, aciona. Remota 14. Autorizado. O 2230, chama para o táxi. Para aí. 35267 no pátio 3, pushback, acionamento. Gente, o 35267 no pátio 3, aguarde só um instante para puxar e acionar. Temos a aeronave da Gol que vai ingressar agora no pátio 3. Gente, o 35267 aguarda. Fala, bom dia. Gol 941, livrou agora, você escuta. Bola 941, bom dia, táxi, ou melhor, boa tarde, continue táxi em frente, Alfa, ingresse na Taxi Aquilo, primeira à esquerda, prossiga o táxi pelo pátio 3 e aguarde para ingressar para o gate 7. Seguinte, primeira à esquerda, depois pátio 3, aguarda para ingressar para o 7, gol 941. Webjet 5728, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Gente, está autorizado Recife, o nível 330, via Peruísque 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119 decimal 8, e o transponder é o 5554. Autorizado Recife, pela Uniforme Uísque 58, decolando a pista 10 com curva à esquerda na subida Puca, transição Caju, controle de saída 119.8, o transponder é 5554. Correto, chame pronto no gate 5, web 5728. Eu te chamarei, obrigado. Tony, boa, web 6741. Objeto 6741, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Ok, direto sem instruções a 340 na DAEL, autoriza a DAEL, por gentileza. Direto da EL, objeto 6741. Direto da EL. Acionado? Tire transponder 0123, reporte fora do solo. No gate 5, vai aguardar um instante. Temos a aeronave da Gol que tá, já ingressou no pátio 3 e vai prosseguir para o gate 7. Aguarde só um minutinho para iniciar simultâneo com um trip que também está no pátio 3 e vai sair pela mesma interseção que o senhor vai posicionar a aeronave. Aguarde só um minuto. TAM 3660, dessa via para 2000 pés. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, Você pode estabilizar no localizador. Afirmativo, descida da via até 2000, ILS X-Ray autorizado, vai reportar no localizador 3660. 5267, está autorizado, puxar e acionar e reporte para o táxi. Reporte para o primeiro táxi, 5267. Área 2230, táxi, tem 40 BOB, alterna Salvador, 3 horas de autonomia. O passarei 2230, mantenha a posição e aguarde a aeronave da Gol parquear no portão 07, aguarde instruções para o táxi. Para o táxi, você está 3895 com 138 ao bordo, alterna L1, 4 horas e 10 de autonomia. Ciente, autorizado o táxi à direita via Índia, ponto de espera 186, torre, ajuste padrão, está 3895, boa viagem. Direita Índia, torre 18-6 no ponto de espera, ajuste no 013, boa. Webjet 5728, autorizado puxar e acionar no 5, inicia de imediato. Agora, iniciando, já tudo pronto. Ciente. Obrigado. O passaredo 2230, observe a aeronave da Gol parquear no portão 7, táxi lento pelo pátio e mantenha a posição no través do portão 612. Atento ao Gol, táxi lento, mantenha o través do 612, 2230. T4-81, autorizado descida até nível de voo 080. 5 está aproximando ponte espera no 0 pronto. 3895, a linha decola, vento 1 no 0 graus, no 2 nós. Linha decola no 0, está 3895. Prossiga. Está no conto azul, 0, para regresso. Mike Juliette, Romeu, reporte no através do Parque Pitaçu. Através do Parque de Pitaçu, Romeu. Turinho de Juliette, só um instantinho pra Cove, pra me dar uma autorização aqui pra uma aeronave da Passaredo. Já já volto com a Cove, ok? O Passaredo 2230, observa a aeronave da Web puxando, após a mesma livrar o seu eixo de táxi, prossiga pela Taxiway Índia, na segunda Taxiway, sentido cabeceira 10. E no ponto de espera, chame a torre em 18-6, o ajuste é padrão, boa viagem, o Passaredo. Após o Web, segue via Índia até o ponto de espera da 10, quando lá, 2-6, obrigado, boa tarde. Vitorinho de Juliette, agora sim, pronto? Ok, tá autorizado, Cairu Lorenzo, mil pés, corredor Axé, até o farol da barra, caixa prego após, decola da 17 com curva à direita, 19-8 é o APP, 18-6 torre, 0-1-6-0 é o transponder. Sente, Júlia, chame a torre para acionamento, bom voo, até a volta. Pela volta. Aí, com aquele cordial, boa tarde, você pode passar no seu tempo. Vinde, Juliette, livre acionamento, chame para o táxi. Passaremos para o táxi, cara. Graças, Júlia. Continue o táxi em frente, siga a aeronave da Webjet via Juliette e Alfa e no ponto de espera dá 1-0, chame a torre em 18-6, o ajuste padrão, bom voo e até a volta. Sente autorizado via Juliette Alfa, seguindo a aeronave da Webjet, ponto de espera torre 18-6, obrigado, bom trabalho. Vento 1 no 0 graus com 2 mais, Mike Juliette Romeu. Está presente, em Piatã está autorizado o cruzamento diretamente pro pátio da Bata. Bom, Romeu. Afirmativo, agilize na medida do possível o cruzamento. Agilizando. Agilizando o Mike diante, Romeu. Vai passar de 4 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas. 4 necessário, é 2230, ali mantendo a zero. E mantendo a zero, 2230. Só para o táxi do Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, Vitor e táxi, chama no ponto de espera, pronto. Cinco decimal uno. Recife 3325 e 251, boa. Boa tarde. 98-3895, boa tarde. É, como é que estão o livre táxi? Chame para ingresso. Eu desço até 4 mil pés, que é legal no 013. Desço para 4.000, para 2, do Salvador, boa tarde, está 3895. Tan 3895, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 300, saída da EL. 300 no perfil da EL, Tan 3895. Controle 3660, está no localizador visual com a pista. Tan 3660, chame torre, 1 noite decimal meia. Noite meia. Objeto de 6721, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. A 2 mil pés, autorizado para o procedimento, reportar estabilizado. É, 671. Vai ter 4861, vou na proa de Duna. Proa de Duna, já foi dela. 3660. Boa tarde, estou 3660, mantém aproximação, guardando pistão no zero livre, informa o tráfego na sua posição 12 horas, mantendo 500 pés, vai pousar próximo à cabeceira 17, sem interferência com a sua aproximação. Eu ativo nas suas costas, tá? 3660. Passaria 2230, livre decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Colégio autorizado 2230. Papatango, Inter November Alpha, não é tráfego conhecido. Informar livre frequência para coordenação, reporte para o regresso. Gente. Eco Mike Tango, ali mantenha no set. Tan 3660, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no zero graus, 12 nós. Livre pouso, pistão no zero, 3660. Passarelo 2230, decola 02, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 198, Buenas. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230, transfere e passa 1500. Mike Juliette Romeu, Salão 03, no corte de frequência livre, boa tarde. Eita Gole, quando possível pro de Eval ou Conquista. Passarelo 2830, aguarde. Grato. Boa tarde. Cono 328, peça a identificação via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. 050 para o Vasco, 050, gol no 328. Estabilizando o localizador, o 6721. Objeto 6721, chame torre, 1 no 8, décima meia. Controle com aquele cordialíssimo, boa tarde. Papatango, Victor India Juliette. Papatango, Victor India Juliette, mantenha 1 no mil pés em condições visuais, corredor. Acho que é a resposta no farol da barra.